esquerda na proa 090. 3000 esquerda 090, 807. Vindo direto à interseção Aerostar. 110 graus, 129, Yankee Delta Charlie. Charlie. Estou em Salvador, boa tarde, azul 4462. Azul 4462, sente do tráfego, continue aproximação, pista no zero, uma centena, uma dúzia, nós informarei pista livre, azul 4462. Segue azul 4462. 317, correto, rebaixo pronto para puxar o sonar. Vai, boa tarde. Trip 5490 com 56 bordo, 340, alternando Salvador para o táxi. Felipe 5490, autorizado o táxi até a entrada do batido principal, será o número 2. No ponto de espera, vai chamar a torre no 8, de cima 95, ajuste no 010. O Felipe 5490, número 2 para o táxi. 10 no 0, número 2 para o táxi, até o pátio principal, aí, porta para ingresso, torre, no ponto de espera, 275-490. 360. 8-5-6, POB 3-1, autonomia 0-2-5-0, Bernardo Fortaleza. 0-8-0, reposta habilitado. 0-8-0, livre interceptar o IAD. Informação, deve receber informação de QS. Em livre pouso, pista no 0, azul 4462. Autorizado pouso na 1-0, azul 4462, para o tráfego do ano de QS. Índia Juliette, prossiga. Tipo 5490, vai seguir o tráfego da web em sua frente, ponto de espera 118, decimal 95. Seguindo o tráfego da web, ponto de espera 1895, tipo 5490. ADLS, gol 807. 1-8-0-7, complete final do procedimento TLS, chame torre na frequência 118-95. 5856. Gente, mantém o ponto de espera. 5856, mantém o ponto de espera. Torre Salvador, muito boa tarde. Jogou 1807, meia milha para o externo. 1807, estou ciente do tráfego. Continue a aproximação, informarei pista livre. O vento no 20 graus, 12 nós, 1807. 07. Michael Romeu Lima, ciente. Autorizado direto à rotatória. Número 49, prossiga. 050-3154. São 3154. Após ETAP, desça para 2000 pés, ajuste no 090. Após ETAP, 2000. 807, pista livre, 120 graus, 129, livre pouso na 0, 807. Livre pouso na 0, 807. Trans, taxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Via Alfa, repórter antes da Juliette, azul 4462. Vitor Índia Juliette, prossiga. Cara, bate 4, acionado, pronto para táxi com 05 a bordo. POB05, tem táxi autorizado até a interseção, reporte pronto para ingresso na pista no 7, Vitor Índia Juliette. Autorizado até a interseção, 62, é mantenhante da Juliette, portanto, previsto é o 03. Mantenhante da Juliette, previsto 03, o azul 4462. Kilo Lima, prossiga. Vento 1-0, 110 graus com 1-12 nós, Vitorino Juliette. Kilo Lima, ciência, reporte nivelado. Fechame só, Leona 209. Salvador, 35490. 5490, após a corrida do tráfego da web na cabeceira, Lima tem 5490. Após a corrida do tráfego web, Jetta, Lima tem 35490. Web 5856, pista livre, autorizada decolagem, 110 graus com 109. Livre decolagem, web. Pista no 7 livre, 110 graus, 109, Vitorinho de Juliette. Meia, decolou os 2-1, no chame controle, Leona 208, uma boa tarde. 208, obrigado, boa tarde, até a volta. Volta. Vitorinho de Juliette, decolado, dá no 7 aos 2-2, corredor Axé, controle, 1-208, até a volta. Axé 208, arrebesse, Vitor Michael, é contra, abaixo. Realmente. 5490, livre decolagem, dá no 0, 1-20 graus, 1-09. Livre decolagem, 5490. Azul 4462, após o início do táxi do Gol, está autorizado o ingresso na Juliette para o gate 03. Após o início do táxi do Gol, vai para 03446. Passe a 1 no meu pé, reporte farol da barra. Meu pé da Sé, reporte farol da barra, reporte farol da barra. Boa tarde, controle Webjet 5856, 2700 na proa de Puca. Web 5856, contatada, saída Puca, submantenha 350. 350, apoia Zipar. Puca já no Zipar, Web 5856. Nenhuma condição para Zipar? Mantenha o perfil de saída, Web 5856. Ok. TB5490, decolou os 23, controle 1208, uma boa tarde. 208, controle, boa tarde. Tole, Salvador, TB5490, saída mal. TB5490, contato radar, cumpre o perfil de saída Momo, atenção a 200. Momo, versão 200, 5490. São 3154 estabilizados. Afirmativo, localizador para 3154. Complete final do procedimento TLS, emitou na frequência 118.95, são 3154. 54, boa tarde. Tané 6314, desça para 2.000 pés, permanece o ajuste. Autorizado final do procedimento TLS, é pode estabilizar. 2.000, permanece estabilizado, 6314. 54. Salvador, 6327 para pushback, ou gate 1. 6327, liga sua rapata para táxi. Repassar ao táxi, 6327. Nove livre decolagem no 0120 graus, uma dúzia nós no 649. 5627, está seguindo a Oscar, a partir da posição do 130 para Aracaju. 5627, Oscar, confere agora a posição do 130 para Aracaju. Tem direto. Papatango, Kilo Kilo Lima, livre ascensão a nível de voo 125 no setor norte do aeródromo. Sim, setor norte. O Kilo Kilo Lima vai ascender para o nível 100. Sim, Kilo Kilo Lima. Ciente, Lima. O número 649 decolou os 26, chama agora o controle 1208. Uma boa tarde. 02, boa. 3154, livre pouso no 0, 110 graus com 109. 3154. Salvador, boa tarde, 649, 300 aéreo. Colono 649, contato radar, saída da Eleda e Léo, se mantenha 240. Eleda e Léo, 240, 5856, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 25452685, boa noite senhorita, bom fim de semana, Web 5856. Obrigada, bom voo. Obrigado. São 3154, solo os 27, libere a direita, chame solo em 1219. 219 pela direita. Táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste no 00, hoje é 6327. Índia, 18895, 1010, 6327. Paulo Salvador, boa tarde, tá? 3154, livrou, ingressa na Alfa, escuta. 3154, táxi via Alfa, Juliette, para o gate 09. Alfa, Juliette, 09. 35627, pronto, copy. Pronto, cópia. 3114, boa tarde. Continue a aproximação. Informe Simbra com cheque de trem. 110 graus, 109, 3114. Certo, Maré. 0264, controle 120, decimal 8. Autorizando o Salvador Aracaju, 130 da 10, esquerda, Conde 0264, 1208, substituição da etapa. Confirme transponder copiando 0264. Afirmo 0264. Correto, repete pronto para a puxa sonal 35.027. Voa 6314. Livre pouso, 120 graus, 109, 6314. Livre pouso, 6314. Papá Romeu Bravo, Vitor Oscar, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 090. 090 para 5.000, Vitor Oscar. Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, 1396, chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 090. 060, 090. Ali, mantém cabeceira no zero. Ali, mantém, 327. O meu Golf Vito, prossiga. Papatango, Romeu Golf Vito, chegada Mari, reporte no ponto de altecida, ajuste no 090, acione identificação. Papatango, Romeu Golf Vito, confirme se rota voada em condições visuais. Tente desça para nível de voo 050. Voo 649, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1. Calibrando. Chame 6314, tráfego, táxi via Alfa Juliette para o 805. Alfa Juliette, 805, botão 05. Restauração para final do procedimento ELS, mantenha a proa 050, limitado pela QDMIC 120 da NDB de Simbra. 050, limitada 120 da QDMIC de Toró. Papá Romeu, Bravo, Vitor Oscar, se houver falha de comunicação, interceptar o localizador, complete sinal do procedimento LS, chame 2 na frequência 118, decimal 5. Falha de comunicação, complete procedimento LS, Não 3192, chegada a Mari, desça para nível de voo 070. Gente, mantém escuta, aguarde autorização. Salvador, Santos 3217, está cruzando 2-0 para o 1-6-0. Santos 3217, chegada Bonf, desça para nível de voo 080. 080, Santos 3217. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6327 da EL. Oceaner 6327, contatada, saída da EL, sub mantenha 240. 240 da EL, 6327. Da Campinas, possível? 418? Confio. Da EL Leda, pro Azul 418. Da EL Leda, graças. Oceaner 6327. O nível solicitado é qual? 180. 0, sim, aguarde a coordenação. Web 5729, chegada bom, fidência para nível de voo 090. Chega 6304, salve. Prossiga. 6304, teve algum tipo de interferência na frequência 1219? Não, até agora não. Ok, obrigada. Nada. Vão no 075. Prossiga. Uno 25 decimal 1 alterna 133 decimal 25. Papá Romeu Bravo Vitor Oscar, eu chamo sinal Salvador na frequência 19 decimal 8. 198 Vitor Oscar. Papá Romeu Lima, frequência livre para coordenação. Gol no 396, desça para 3.000 pés. Ajuste no 0 no 0. 3.000 no 0 no 0, no 396. Gol no 396, chame final Salvador na frequência 119 decimal 8. 1981, uma boa tarde. São 3192, reduz a velocidade para 2309. São 3192, desça para nível de voo 050. Então, 3217, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 0. 4.000 no 0. Web 5729, desça para nível de voo 060, reduz a velocidade para 2309. 230-060, cadê na Web? Bom dia, Solo, Oceaner 6321, na posição 06 para o posto de acionamento. Livre acionar, porta para táxi, Oceaner 6321. Porta táxi, 6321. RIP 5490, chama Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 2545-2685-5490. São 3217, chame final Salvador na frequência 119.8. 198, 3217. São 3192, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 090, limitado pela QDMIC 120 ZNDB5. São 3192, desça para 4 mil pés. Permanece o ajuste. Leve 5729, reduz a velocidade para 2109. Reduz 2109. Tá com o Xené 6321 com 8-7 a bordo, alternado Goiânia com 4 horas e 30 de autonomia. Xené 6321, autorizado táxi via Pati 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-0. Ok, confirmando a torre 2-8-9-5 no ponto de espera via Pati 1 no Índia, Xené 6321. 19-080. Papatango Romeu Golf Vito, confirme, pouso na 10 ou no 7? Boa tarde, Bravo Vitor Oscar. Baixada é travada, livre pouso 10, 110 graus, 109, Bravo Vitor Oscar. 110, 109, Vitor Oscar. Leve 5729, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limitado pelo localizador. 230, limite bloco 80 em 719. São 3192, chame sinal Salvador na frequência 119.8. 19.8. Papatango Romeu Golf Vitor, vetoração para a final da 107, curva à esquerda, proa 030. Xané 6327, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 125, 133.25, 6327.